está autorizado. Aquilo que é que seja, táxi, fila 17, chame a linha de pronto. Autoriza mil pés da flor direta de Manati, senhor? Voo direto Manati, inicialmente mantém 500 pés. Delta. Papa Romeu Mike Eco Fila, prossiga. Eu dou o pátio 4 para acionamento e o pessoal para testar aproximadamente 10 minutos. Autorizado, reposta no término, Mike Eco Fila. Alinhar e manter 1-0. Autorizado a alinhar e manter posição no zero, tá 3487. Quebec ajustou o time do 0-2-1, está a 1.500 pés. Positivo. Paulo Tráfico, posição de 12 horas, 4.7 milhas, rumo oposto, mantendo 500 pés, aeronave helicóptero. Negativo, centro do braço. 888 no solo aos 39, libera a direita 1219 o solo. 219, mano. Júlia de Jet 6729, por gentileza, poderia coordenar com o centro Recife, Largo Direto Bridge? Aguarde. Obrigado. Controle, autoriza o trip 5221 após a Rebel voar direto Conquista. Está autorizado a decolagem da 1-0. O vento é 160 graus, 1-0 nós. Autorizado a decolagem pistão 0, tá 3487. O Pilo Quebec Serra, aguarde só um instantinho para a decolagem da 1-7. Oi, Salvador, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, mantém espera em Itapuã, com curvas pela direita. Temos tráfego na final da 1-0, Boeing da Gol. E um Islander para decolar da 1-7. Aguarde em Itapuã, com curvas pela direita. O Vitor Mike Quebec. Gente, manterá sobre Itapuã, com curvas pela direita. É, centro do tráfego do Gol na final da 1-0 e o Islander para a decolada nossa. Afirmativo. O Kilo Quebec Serra, só mais um instante para decolagem devido a Boeing na final da 1-0. Com 3325, obrigado, bom trabalho aí. Mike, é com Deus, podia informar uma chamada de pouso? Avistado o tráfego, está autorizado o pouso na 1-0. O vento é 1-50 graus, 1-8 nós. E para informação, temos um tráfego em espera no farol de Itapuã, na linha do litoral à sua direita, não interfere no pouso. Patente, tem o tráfego no Tiquet, confirmando, é 18 nós, o vento? É, 1-6 nós, variando até 1-9 nós. Sente, livre o pouso então na 1-0 para o Goro 982. Tá 3487, decolado aos 42, controle 120.8, boa viagem. Gente, controle 120, boa noite, tá 3487, boa tarde. Controle Salvador, tá 3487. 487, contato com o radar, subiu primeiro 340, perfil da EL. Da EL subindo para o 340, tá 3487. Oi, Leda. Leda, tá 347. Cruzar a final da 1-0, a retaguarda do tráfego da Gol e aguardar para girar a base para a final da 1-7. Fique atento à esteira de turbulência da aeronave na final. Afirmativo. Autoriza prosseguir a mil pés para evitar a esteira? Afirmo, autorizado. Mantenha-se a 1000 pés, cruze a final da 10 e aguarde para girar a base para a final da 17. Temos um Islander que vai decolar agora da 17. Afirmativo, graças. Gente. Prossiga. Estamos colocando os motores. Gente. Tranquilo, Quebec Serra, observe o Boeing da Gol passando o eixo da 17. Fique atento à esteira de turbulência do tráfego após estar livre a decolagem da 17. O vento é 150 graus, 14 nós. Vai aguardar. Sem problema. O Vitor Mike Quebec alongue um pouco mais a perna do vento da 17, do circuito não padrão, e aguarde para a base da 17. Afirmativo, está alongando aqui, já com o circuito pela direita. Firmo. Solo, Salvador, muito bom. Bom dia, Oceaner 6311 para a cópia, Guarulhos. Oceaner 6311, bom dia, aguardando cópia. Eita, 219, o solo, ao livrar. 219, ao livrar, 93. Gente, Quebec Serra. Vitor Mike Quebec, gire a base e aguarde final da 17. Girando base, aguardando para atualização todo na 17. O Salvador, gol 1982, chegando na 4. 1982, táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05. O TAN 3859 estacionado para o táxi pronto, POB de 181, 4 horas e 30, Porto Alegre alternado, TAN 3859. Autorizado táxi, passe 1 no Índia, com espera da 90, torre 2862, que legal, 9021, TAN 3859. Afirmativa até o ponto de espera, lá chama a torre 1862, 3859. Certo. Controle Salvador, Papatango, Kilo, Quebec Serra. O Quebec Serra, prossiga. Decolando da 17, na sua esposa. Gente, o Kilo, Quebec Serra, aciona o transporte padrão. Acionado, 0123. Aciona 5550. 360, pistão no zero, curva direita, letra bridge, abre o 10. 1208 e transponda 5550, Chanel 6311. 311, correto, é bom fuxo. Usuário de frequência livre. Trip 5494, bloqueio de top agora, estou autorizado a descer a 2000? Eu estou a 2010, estou te indo no 021, informe o localizador. Cuidado no localizador, descendo para 2000, 5494. Quer apenas fique atento a um helicóptero em jeito de manutenção no pátio 4, ok? Quebec. 4-87, passa nível 160, chama centro Recife, frequência onda 251, alterna 133-25, boa viagem. Centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25, 134, 27, bom dia. Controle ao 35221. Prossiga. Auxiliar coordenar junto ao centro, nível final 180. 35221, passa nível 170. Chame agora o centro Recife, frequência 1260, até 288 e solicite ao mesmo a mudança de nível. 35221. Decolado ao 50, chame o controle 120 decimal 8, boa viagem. 208, bom dia. Contato radar, trupe nível 360, perfil Argo. Subindo para o 360, tá? 3859. Teste do 3859, vou na proa de Arbor or Elefa. Vou Elefa. Obrigado. Estabilizado o localizador, eu tenho 5494. Completa de aproximação, chame torre, senhores 86, bom pouso. 86, boa. Controle de Salvador, SNE 6250, bom dia. Qual é a informação ótica? Cruza o 1970 para 150 restrito. 6250, bom dia. Sua identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050. Ajustou o time no 021 no vigilante. Mari 050, no 021 no vigilante, 6250. 021? Ciente ou 5494? Controle Salvador, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, prossiga. Autorizando pra gente manter o 9000 pés na prova de Morro de São Paulo? Vai mil pés, Morro de São Paulo, viu, Quebec Serra, vai alternar, vai botar o destino, correcendo. Negativo, senhor, após Morro, só segue pra Serra e interrompeu em cima. Sim, sua mil pés, vou embora. A trupe continue na aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando, sim, 4 no 4. Pouso autorizado na 1-0, vento é 1-60 graus, 1-3 nós. Vive pouso na 1-0, 5-4 no 4 da tripla. o Papa Hotel Alpha Fox. Controle Salvador, Papa Hotel Alpha Fox, dentro da ordem. Vem para o controle. Papá Romeu Alfa é Fox, ciente da Oscar. Alfa Eco Fox, sua identificação, autorizado chegada a 11, disso para 4 mil pés, o estoutímetro no 021 na vigilância. Alfa é Fox. Possibilidade de voar Duna ou Itap para o 6250, senhor? 6250, vou Itap. Itap, grato. Aqui no Quebec Serra, tá? Quebec Serra, frequência livre para coordenações. Frequência livre, quer? Drift 5414 no solo ao 56, direito 219 solo. Por gentileza. 219. 219. Solo Salvador, muito bom dia. Drift 5414, levou a pista. 4 no 4, taxia Alfa Juliette, remoto no 4. Remoto no 4, Alfa Juliette, 5414 no 4. No 07321, no plano de estacionamento. 073, tem livre estacionamento, pushback, coordenação aqui, principal, chama para ataque. 202, coordenação, chamar para ataque, com 073. Passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 1260 até 1288, boa viagem. Com Recife agora 260, TAN 3859, bom dia. M250, desça para 2000 pés, está o time do 021, informe no curso localizador. 2000 para 021, informará o localizador para 021. Está liberada a restrição em Itap, senhor, para o 6250? Autorizado. Obrigado. 9 para o táxi. 1258, a bordo 2h43, confirma. 1258, 2h43, confins, confere. Confere. Ataques à sua direita, via Índia Alfa, no ponto de espera da pista no 0, chame a torre em 118, direção 62, ajuste 1021, gol no 073. Índia Alfa, ponto de espera 36, gol no 073. Ground Ocean Victor 11, and the right for push and start. Gate 06. Ocean Atlantic 311, clear pushback and start up, report your head for taxi. Are you back, we're ready for taxi, Ocean Atlantic 311. Oi, bom dia, voo no 073, pode parar onde está pronto. Voo no 073, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pistão no zero, o vento 170 graus com 08 nós. A gente decola, 10, voo 073. Na 6250, no localizador. Afirma, senhor. Flete de aproximação, chame tu, 886, bom pouso. Pois é, bom trabalho. Fox, desça para 2000 pés, informe o curso localizador, ajuste no 021. 2000 pés, informará no curso. O Salvador, voo 1983. O Salvador, bom dia, 6250, Oceanef, final tono 0, baixou essa bola. Oceanef 6250, bom dia, Boeing da Gol iniciando a rolagem agora na 1-0, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardo, confirmo pista seca, senhor? Afirmo, pista seca. É. Bom dia, Tetec, Terovia. Após prossegue conforme a rota. Recorda pista 1-0 com a primeira curva direita, transponder 5577 e o controle Salvador em 1-2-0, decimal 8. Autorizado Guarulhos, 360, Upper Zulu no 6. Saída da Leda, Leda Voa Bridge. Até qual da 1-0, primeira curva direita. Aciona 5577, controle 120, decimal 80, gol 983. Regimento correto, é pronto, gol 983. Chamará. Livre pouso com 1-0-2-1, 1-0-6-2-0. 1-0-2-1, ajuste. Nossa. 1-0-7-3, decola 06, controle agora em 1-2-0, decimal 8, tem um bom voo. 208, bom, 073, você. Sete pra Nordeste, Nordeste 1 no meu pés? É, variando de 1000 pés a 10 pés. Sete, abaixo da Copa, Lima pra Pamate. Boa, dentro pra Copa, o Lima pra Pamate. Drogo 0733, gente, na informação Oscar. No 073 da Gol, suba para o nível 340, perfil da El. 340 da El, Gol 073. Controle de Salvador Passarizo 2223, informação Oscar. 2223 da Passaredo, voo Yamã para a chegada, desça para 4000 pés, estou o altímetro no 021, no vigilância de radar. Voo 2, afirmativo, vai voar, descendo a chegada Amã, voando a Amã, 4000, solicita curva à esquerda, proa 120, desculpa, curva à direita, proa 120, por 10 milhas para evitar salvações. Autorizado. Oceané 6250 no solo 08, libera próximo à direita na Fox e chama o solo 121 decimal 9. A Fox 129 até mais rápido.